3304, desça para 2000 pés, o ajuste 9097, autorizado e alerta que seja reposta estabilizado. Ativo, 2000 pés autorizado, ILS, reportar estabilizado, da 3304. Beleza, 3304. 304, chave torre, na frequência 18.95. 3304, bom dia do estado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Ele pousa no zero, 3304. está úmida, porém sem chuva sobre o campo. É. .304 no solo 36, liberar via taxi eco, chame solo Salvador no 21.9. Eco Papapá Uniforme, Mike Uniforme, chame Centro Recife, na frequência 12685, alternativa 12545. 12685, 12545 é a alternativa. Chamará Centro Recife, Uniforme, Mike Uniforme. Papapá Charlie India Eco, Libre Sinal, reposta táxi, pode sim. Oi, Xené 63, 1-1, bom dia, desse via chegada Bonfim para 4.000 pés, o ajuste é 9097. Bom dia, 1-1-60, bom dia, desça via, chegada por Mediuno para o nível de voo 050. Nível 050. O 1-1-60, controle. Ocupei o cotejamento. O 1-1-60, cotejamento correto. Papapá, já é autorizado ingresso, a porta linha de pronto, captura no site. Bosco que apagou, Felipe Nacional, reposta tá. Controle o voo 1965, vai efetuar um pequeno desvio à direita por 15 milhas para evitar a formação. Gente, após o desvio, resta uma navegação na proa de Bomente. Após o desvio, proa de Bomente, voo 1965. Azul 4299, bom dia, está no ponto de espera, está pronto. Azul 4299, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 029. Autorizado a linha de decolar, pistão no zero, azul 4299. Azul 4299, apenas confirmando, o POB permanece 95. 95, sai, embarcou um passageiro e chegou um ano atrás lá, deu pra embarcar aí. Gente, grato. Nada. Só confirmando ali, decola o azul 4299, correto? Sim, motorizado a linha de decolar, vento 130 graus 039. Certo, azul. Passar Ninja Eco, autorizado decolagem de pistão no 7, vento 130 graus 039. Do 4299, decolar 255, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 208, obrigado aí, bom dia. Bom dia. Papapá de Sarrindia Eco, decolar 255, prossiga para o corredor Axé e chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Autorizado Axé, chame controle 208, Axé. Bom, não. Via Sambo 1360, azul 499. 1, 9, 6, 0, por mais quantas milhas vai manter essa proa? Já está tomando a proa de volta. Gente. 1960, está autorizado o Bytap. Pode papa gol, foi autorizado o ingresso, reposta em linha e pronto, capiceira 35. Boa noite, bom dia, tá 3179, ponto de espera da 1-0, pronto. 3179, bom dia, autorizado a linha e manter, pistão 1-0. Ali manter 1-0, tá 3179. Azul 4299, pode voar direto. São funcionalidade. Autorizado, líder. Muito obrigado. 4299. Controle Salvador, Charlie de Eco, na Xé. Papapá, Charlie de Eco, mantendo meu pé no corredor Axé, reposte no farol da barra, assim que possível, estimado de pouso em Léus e ingresso na terminal. Charlie Echo, estima terminal aos 1225 e pousa aos 1255. Charlie Echo. 1225 e 1255, copiado. 1960, redução de velocidade para 2109, número 2 na aproximação. Na 6311, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado ele é ser reposto e estabilizado. 2000 pés, autorizado, X-Ray, 1960, redução de 200 nós. Reduzindo para 2009. 009, 09. Patango, acho que papagô, foi autorizado decolagem pista 35, vento variável com 2 nós. Controle na escuta do Charlie Jack. Afirma, prossiga. 3179, decolar 259, chama o controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, bom dia. A princípio mantém 500 pés e caso de subir, informa o controle. Gente. Controle Salvador, bom dia, tá 3179 na São Bruno. Tá 3179, bom dia, mude o código para 0442, saída São Bruno, estou para o Rio de Janeiro 320. 320 na São Bruno, tá 3179, agora com código transponder 0442. O TAM 3179, corrigindo, mantenha 5072. Informativo 5072. Pelo Oscar Papagô. Boa, não, não, não, desce para 3000 pés, o ajuste é 9097. Prole, Oscar Papagô. Oscar Papagô, se... Submantenha o 040, vou ir direto Feira de Santana. Direto Feira, 040, foi instruído o bombo, liberado da subida, bombo e a restrição? Está livre. Novo. Pode voar direto Lendo, ou está 3179? Autorizado. Integrado. Com 1960, desça para 2000 pés, autorizado de RSXA, vai seguir o tráfego à frente, é um Airbus 320, reporte estabilizado. 160 para 2000, ciente do tráfego, vai reportar estabilizado, 1960. Azul 4299, chame-se do Recife, frequência 125 decimal 1, alternativa 128 decimal 35. 251-3525, azul 4299. 12835. 1835, grato azul. Charlie Jesco vai mais de 500 pés até Ilhéus? Exato, West Frame, 631. Charlie 631, chame Torre, na frequência 98, decimal 95. 95. O Charlie Jesco tem frequência livre para coordenação a ingressar na terminal Ilhéus, chame na frequência 120, decimal 1. Reporte se recebe o áudio do marcador externo, Oceaner 631. Portaria. Para 050, gol 2171. Gente, o Chaner 631, no grado pela informação, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. O 1160, reduzindo para aproximação, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. Bono 160, bom dia, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, por gentileza confirme se recebe o áudio do marcador externo. Negativo, o áudio. Gente, Bono 160, grato pela informação, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Na Via 3, no 1, no solo 06, liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. No 60, pouso autorizado, pistão no 0, vento 13, 0 graus, 4 nós. Zuno 79, chame o centro Recife, na frequência 125 decimal 1, alternativa 128 decimal 35, bom voo. 1251-12835-3179, bom dia. Zuno 60, solo 08, livre na Fox, chame 219. Sou em Salvador, muito bom dia, 63, número 2 do Xané, pronto no ponto de espera, dona Jess. Xané 63, no 2, pista no 0, autorizada a linha de decolar, vento 140 graus, 04 nós. A linha decola, 63, número 2. Salvador, o azul 4958. Azul 4958, a senhora identificação. Identificou no 170 para de boa match, o 4958. Controle 1208-63, 1-2. Na de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, é poste para descida. O 4958 já está no ideal de descida. Gente, descima até o 060. 060, 4958. Salvador, bom dia, 6312, da Oceania, faça 2 mil pés, Fuca, transmissão Aracaju. Xané 6312, bom dia, está em contato radar, suba via, saída Fuca para o nível de voo 350. Sobe via Fuca para o 350, 6312. Sou 2171, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0-7, autorizado, ILSX, reposta estabilizada. 2107, vai reportar estabilizado, Stray Gol, 2171. Oscar Papagolf, reporte para mudança de regras. O Papagolf propõe agora o cancelamento, procedimento visual. Oscar Papagolf, regras modificadas 1, 2, 3, isso é para altitude de feira, sem frequência livre para coordenação. Muito obrigado. Voo 2171, pequeno desvio à direita, evitar um acervo da frente. Reporte já pro ano dura. Portará. A 3-1-2, submantém o nível de voo 330. A receita 330, 6-1-2. Vítor de Juliette acionado no parte 4, chame na Oscar. Gente, reporte estabilizado. Cortará. Vitor em dia, Juliette, pista 97, autorizado ali a decolar de imediato, vento 120 graus, 062 a nós. Juliette decolada zona 8, mantém escuta até o farol de Itapuã, após transpira 18, 19, corrijo. 20, decimal 8, por favor. Isso aqui é Juliette, mantém escuta até o farol de Itapuã, após 101 ou 208, se você corrigir. Xanem 6312, chame Centro Recife, na frequência no 2085, alternativa 125, decimal 45. Chama Recife em 12685, alternando no 2545, Oxané 63, 12. Obrigado, bom dia, até já. Até já, um bobo. Obrigado. Gol 21171. 21171, chame em Torre Salvador, na frequência no 8, decimal 95. 1895, gol 21171. Azul 4958, desça para 2000 pés, o ajuste é 1097, autorizado em LSX e reposto estabilizado. 2000 pés, atualizado LS, reportará estabilizados 4958. Sete, tem nível positivo, 90, gol 2171. Se brinde, você recebe o marcador? Vamos passar agora, aguarde um momento. Afirmativo, recebemos o áudio e acabamos de bloquear. Sente, o 2171, pouso autorizado. Caso receba, tem um tráfego na linha do litoral mantendo mil pés sem interferência. Sente. Lima Vitor, prossiga. Nossa, 3304, autorizado LM, mantém pistola 0. LM, mantém pistola 0, 3304. apertou o plano de voo? O tipo do equipamento? Charlie 172, o meu, estou confirmando o destino. Copiar, tudo mantém 065. 219. 219, obrigado. Que dê uma vida assim que possível, informe o seu estimado para ingresso na terminal Ideus e o seu estimado de pouso. Estabilizado no localizador, azul 4958. Azul 4958, chame torre na frequência 18 decimal 95. 18895, obrigado, senhora. Santa Maria Farol da Barra, Vitor de Desilhante. Torre Salvador, o azul 4958, estabilizado no localizador. Suporte passando o externo, o time do 0097. Reportará no externo, o azul 4958. SAM 3304, decolado 224, chame controle 120, decimal 8. SAM 3604, contato radar, se manter o 360, está autorizado para a Elefa. Silêncio Elefa, 360, SAM 3604. Passou o externo, o 4958. Confirmando, recebeu o externo, o azul 4958? Afirmativo. Pronto, pela informação, pista 10, pouso autorizado, vento 960 graus, 0629. Pouso autorizado, 4958. Salvador, 230. 230, bom dia, na chegada Bomed, desse manter o nível de voo 050. 050 na Bomed, 230.